Tiro Reliviano. Olha o samba mandando no terreiro, tá me convidando pra sambar. Olha o samba mandando no terreiro, tá me convidando pra sambar. O pagode é o povo brasileiro e a voz desse povo quer cantar. E por todos os cantos do país, nosso samba virou religião. Nesse clima a galera tá feliz, todo mundo firmando no refrão. Vem que tem batucado o ano inteiro, o pagode só para de manhã. Vem que tem batucado o ano inteiro, o pagode só para de manhã. A conversa do fã de companheiro, o cavaco se entende com tantã. A lorinha chamou no requebrado, a pretinha sambou de pé no chão. Está dando seu recado ao Brasil todo na palma da mão. Oh, quero ver quem vai sambar, quero ver quem vai mexer. Oh, quero ver quem vai sambar, quero ver. Oh, quero ver quem vai sambar, quero ver quem vai mexer. Oh, quero ver quem vai sambar, quero ver. Olha o samba mandando no terreiro, tá me convidando pra sambar. Olha o samba mandando no terreiro, tá me convidando pra sambar. O pagode é um povo brasileiro e a voz desse povo quer cantar. Todos os cantos do país, nosso samba virou religião. Nesse clima a galera tá feliz, todo mundo filmando no refrão. Vem que tem batucado o ano inteiro, o pagode só para de manhã. Vem que tem batucado o ano inteiro, o pagode só para de manhã. Na conversa do banjo com o pandeiro, o cavaco se entende com tantã. A lorinha chamou no requebrado, a pretinha sambou de pé no chão. O pagode tá dando seu recado, é o Brasil todo na palma, na palma, na palma da mão. Quero ver quem vai sambar, quero ver quem vai mexer. Quero ver quem vai sambar, quero ver. Quero ver quem vai sambar, quero ver quem vai mexer. Quero ver quem vai sambar, quero ver. Revelete, vem pra cá, vem botando pra quebrar. Quero ver quem vai sambar, quero ver.